TAM 3662, no solo 50, direito, Foxtrot no 211. Na Fox 1211, no TAM 3662. Oxana 6310, vento variável 39, ajuste 10 no 5, decolagem autorizada, pista no 0. Na decolagem no 0, Oxana 6310. I'm a good seller, Portugal 019, boa noite, runway left runway 10. Air Portugal 019, boa noite, expect runway vacated. Continue de approach, Portugal 019. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 020 degrees, 3 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. Oxana 6310, decolada 51, controle 1208, boa viagem. 1208, boa noite, 6310. Federal 9973, aliar e manter cabeceira no zero. Aliar e manter, Federal. Boa noite, aguarda a pista livre. Adanto, 305. Air Portugal 019, on the ground at 54. Lead by route, Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 121, decimal 1, Air Portugal 019. Federal 9973, vento variável 3 nós, ajuste 10. Pista 10. Federal iniciado. Fala da Fala, Green National 6303. Confirme. Ocean 6303, good evening. Good evening, Ocean 6313, number 2, to landing, expect runway vacated. I wait in vacated 6313. TAM 3305, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento variável 39. Pouso já, 3305. Liberal 9973, decolado aos 55, controle 1208, boa viagem. Baixo, controle, obrigado, boa noite. Tan 3305 no solo 57, direita, Foxtrot no 211. Você vai na última 211, Tan 3305. Gente, Golf. Approach, stand by for runway vacated, sir. Okay, 186313. Linha Ali mantém capiceiro 90. Ali mantém 90, Gonomena 1096. Foi Salvador, Tan 3305, voltando sem contato com o sol. Ok, 1211. Ocean 6313 on the ground at 59, leave by right, go ground 121.1, maintain position before to enter taxiway Alpha. Okay, maintain Alpha, Ocean 6313, and you call 121.1. Before taxiway Alpha. Before Alpha. Ana 096, pista livre, decolagem autorizada, pista 10, vento variável 3 nós. Tem livre decolagem, boa 096. to that. Mono 096, decolada 01, controle 1208, boa noite. 1208, um bom serviço. em Salvador, Azul 2782, boa noite. 2782, check trem, altímetro 10, no 5, tempo autorizado, pistão no 0, vento variável com 03 nós. 782, informarei quando baixar para lado. Azul 2782, passou Cimbra, baixar travado. Full pouso, variável com 3 nós, 2782. 722, gente. Solo 1 3, na direita, solo 1 2 1, descima 1, não, boa noite. Solo 1 2 1 no 1, gráfico 1. Echo Tower, good evening, Azul 4298, 3 miles to the altar mark. Evening, Azul 4298, report over altar mark, we're going to get down to lock it, optimum side 1015. We'll report on the altar mark, Azul 4298. Altamarca, Azul 4298. 4298, clear to land by 10. The wind is calm. And optimum side 1015. Clear to land, runway 10, Azul 4298. Após ali mantém, cabeceira no zero. Após o azul ali mantém, tá 3858. On the ground at 3-1, leaving by the right, call 1-2-1, the small one, good night. Looking runway to the right, call ground of 1-2-1, the small one, Azul, 4-2-9, so long. Linha de pronto, 3858, tá? Vim decolagem da 10, tá? 3858, vento calmo. Vim decolagem no 0, 3858. 18, decolagem 33, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Torre Salvador, Gol 1246. Norte 1246, reporte passando marcador externo com trem checado, altímetro 10 no 5. 10 no 5, reportaremos. Conservador, está 38 no 5, pronto, ponto de espera, pista 10. Sem decola sem parada, está 38 no 5. Afirmativo. Viu alinhar e decolar sem parada, pista no 0, vento variável com 3 nós. Autorizado decolagem, pista no 0, está 3, 8 no 5. Altímetro no 0, no 5, o vento variável com 0,3 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso, 25 ajustes, 2,4. 38 no 5, decolas 4,2, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1,20, 8,3, 8 no 5, obrigado, boa noite. Oi, Bairro Salvador, boa noite, Azul 4235. Boa noite, Azul 4235, altímetro no 0 no 5, vento variável com 03 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso no 0, Azul 4235. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 63 ou no 3? À direita, na Fox Solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, 21, 1, azul para 235. É, 63, 1, 3, alinhar, tem livre decolagem da 10, vento variável com 03 nós. 6, alinhar, tem livre decolagem, 63, 1, 3. Decolagem 48, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite.